você vai se dar bem. E eu também, você vai se dar bem. Por amor de nada. Comigo era mais do beijo. Comigo não tem disse, me disse. Não tem chove, não molha. Desse jeito eu sou. Quando o amo é pra valer, quando o amo é pra valer, dou carinho, me entrego, faço amor acontecer. Quando o amo é pra valer, eu quando amo, quando é valer, eu quando amo, quando carinho, entrego, eu faço amor, sabe? Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vamos namorar, beijar na boca. Vem, estou esperando você. Amar, sem medo de ser feliz. E quando o Bebeto passar, meus fãs vêm correndo me amar. Eu quero essa fonte nova em cima. Pros meus braços, eu te peço por favor. Não consigo ficar longe do seu colinho, meu amor. Não vai adiantar fugir. Nosso destino Deus traçou. Vamos amar e permitir. Meu bem, o que passou, passou. Vai, vai! Vem, estou esperando você. Pra gente fazer um arruê. Tome conta de mim do seu lado. Amar, sem medo de ser feliz. Deixa o coração pedir bis. E quando o bebê tá passar, vem, estou esperando você. Pra gente fazer um arruê. Tome conta de mim do seu lado. Meus olhos sentem prazer e brilham como o sol. Por isso, meu bem, não desapareça.